Tenho que ligar aqui o meu computador. Então vamos fazer o seguinte, eu vou-vos explicar o que é que vou fazer. Isto são trabalhos que nós fazemos, sobretudo no âmbito de uma unidade curricular de informática industrial, que é do segundo semestre do curso de Engenharia Informática. Tem mais uma vez. Agora vai ficando sem ar. Aquelas máquinas são mais silenciosas, são mais este tipo de barulho que aqui vimos. Portanto, disto aqui em movimento, de facto o compressor é aquilo que faz mais ruído quando estamos aqui na sala.